Caro Miguel Cruz, Presidente do IAPMEI, cara Osória Miranda, Coordenadora do IAPMEI de Aveiro, caros autarcas, caras e caros empreendedores e empresários. Gostaria de começar por felicitar o IAPMEI de Aveiro pelos seus 25 anos de trabalho como agente incentivador do desenvolvimento e modernização das empresas da região centro. Aveiro é hoje o terceiro maior distrito do país em volume de negócios, em valor acrescentado e em exportações. Conforme acabámos de ver pelo número e diversidade de entidades parceiras que aqui foram homenageadas, as equipas locais do IAPMEI têm assumido um importante papel de facilitadoras e catalisadoras das relações entre empresas, associações, universidades e centros tecnológicos. Este papel foi crucial na capacidade que a região teve de manter uma indústria tradicional vibrante e competitiva, de assegurar inovação e transferência de tecnologia para as suas empresas, mas também de garantir que novas empresas continuem a nascer ano após ano. A este propósito, refira-se que em 2015 o distrito foi responsável por 8% das empresas criadas em todo o país. O IAPMEI, que assinalou no ano passado 40 anos, já apoiou centenas de milhares de empresas em Portugal e hoje é dia de agradecer publicamente o trabalho de todos os que contribuíram através deste organismo para o crescimento e competitividade do tecido empresarial português, em Aveiro e no resto do país. Obrigado. Quero também cumprimentar as empresas da região que aqui estão, em particular as que foram distinguidas, empresas que cresceram com o IAPMEI, muitas das quais têm vindo a ser reconhecidas como práticas de excelência ano após ano. Se hoje, no distrito de Aveiro, o crescimento demográfico e o poder de compra estão bastante acima da média nacional, muito se deve à persistência dos empresários desta região. Vocês são um ótimo exemplo de um tecido empresarial irrequieto e ambicioso que soube crescer durante uma das maiores crises económicas dos últimos 100 anos, respondendo a mercados extremamente externos, altamente exigentes, em circunstâncias de acesso ao crédito muitas vezes limitadas e num cenário de perda de recursos humanos qualificados para o estrangeiro. Em empresas como essas, o embaixador da Alemanha em Portugal chamou recentemente os campeões ocultos, que muitas vezes lideram nos seus nichos de mercado, mas são desconhecidas do grande público. O Governo tomou posse há pouco mais de 4 meses e esta é a 10ª vez que visito a região centro, no âmbito das minhas funções. E uma das razões para estar novamente aqui é para que não restem dúvidas de que o Governo está apostado em ajudar as empresas a crescer, reforçando a sua ambição global e apoiando-as no caminho para os mercados externos. No apoio que queremos dar às empresas rumo à sua internacionalização, não posso deixar de referir que estamos a definir uma política pública de apoio à introdução de mais design na indústria, seja design de produto, de equipamento ou de marca. A indústria, seja ela qual for, tem no design um dos seus aliados para projetar o futuro. Para perceber isso, basta pensarmos em casos como o das tapeçarias Ferreira de Sá, que visitei esta manhã, e que, ao convidarem os arquitetos Xavier e Frank Gehry para conceberem novos produtos, conseguiram diferenciar-se e entrar em novos mercados através do design, da customização e da qualidade. Felizmente, nos setores do calçado, têxtil, mobiliário, cerâmica, bons exemplos nesta matéria são cada vez mais visíveis e diários. Como sabem, este Governo está focado na criação de emprego. E quando 50% dos novos empregos são criados por empresas com menos de 5 anos, então as novas empresas passam a ser uma das nossas prioridades. Isto é muito importante. Nunca nenhum governo disse desta maneira tão clara. Estas empresas, que só no mês passado nasceram a um ritmo de 3 novas por cada uma que morre, são criadas por uma nova geração de empreendedores, uma geração que tem como valores adquiridos a procura incessante de inovação, a aposta na valorização dos seus colaboradores, na criatividade e no design, a responsabilidade social e ambiental, mas, sobretudo, uma maior visão e ambição globais. Repare-se que destas novas empresas, 10% começam a exportar logo no seu primeiro ano de vida. O papel do Governo é ajudar as empresas a estarem preparadas para aproveitar as oportunidades. Por isso, apresentámos ao país em março a Startup Portugal, que consiste numa estratégia nacional para o empreendedorismo. No seu conjunto, as 15 medidas do Startup Portugal permitem apoiar empresas desde a fase da ideia até ao seu processo de internacionalização. É curioso que ainda hoje a agência de rating Moody's publicou um relatório onde alerta para a baixa taxa de sobrevivência das PME portuguesa. O Governo está bem ciente desta questão e não é de hoje. Por isso, várias das medidas do Startup Portugal foram desenhadas a pensar em diminuir a mortalidade das novas empresas. Refiro apenas alguns exemplos dessas medidas, como as linhas de cofinanciamento com capitais de risco e com Business Angels, a criação de uma rede nacional de incubadoras e de Fab Labs, ou a criação de vales de incubação que vão permitir disponibilizar 10 milhões de euros nos próximos 4 anos para contratar serviços às incubadoras e aceleradoras. Tudo medidas destinadas a que as novas empresas possam qualificar, integrar em redes, aceder à formação, a mentores e a investidores mais experientes. Desde muito jovem, conheço de perto o mundo da indústria e sempre testemunhei que as startups são uma fonte essencial de inovação para os negócios mais tradicionais. E essa é uma das razões para que elas também sejam consideradas fundamentais por parte deste Governo. Gostaria de terminar falando de um tema que considero central para o país, que é uma visão para a indústria. Na verdade, é um assunto que está a assumir tanto relevo à escala global, que foi o tema debatido no último Fórum Económico Mundial, em Davos, onde estive em janeiro. Lá, estivemos a ouvir os maiores especialistas mundiais sobre a mudança que se está a operar nas fábricas de todo o mundo e as oportunidades e desafios que esta revolução representa para todos nós. Lá, falou-se de uma quarta revolução industrial, depois das três anteriores, a da mecanização com a introdução das máquinas a vapor, a da eletrificação que permitiu a produção em massa e a da automatização. Esta nova revolução, conhecida por Indústria 4.0, caracteriza-se pela introdução de um conjunto de tecnologias digitais nos processos de produção, na relação entre os vários intervenientes na cadeia de valor, na relação com o cliente ou mesmo nos modelos de negócio. Estamos a falar de digitalização e de comércio eletrónico, de tecnologias como a internet das coisas, o machine-to-machine, os drones, a impressão 3D, a realidade aumentada, os materiais inteligentes e ambientalmente responsáveis, etc. Se olharmos à volta, é fácil encontrar sinais de que esta revolução já está em marcha em vários setores. Um bom exemplo disso é o turismo, onde o comércio eletrónico revolucionou modelos de negócio, conferindo muito maior poder de customização e de escolha aos clientes através de soluções como o Booking ou o Airbnb. E não é só no turismo que já podemos ver estas novas tecnologias em ação. Na indústria, vemos cada vez mais máquinas e mais produtos a serem equipados com sensores e a estarem ligados entre si através da internet. Podemos falar de empresas como a Auto Europa, que já usa várias impressoras 3D na sua fábrica de Palmela. Ou a da HSA, uma empresa de assemblagem eletrónica, que produz a partir de Águeda para todo o mundo e que usa as impressoras da Biveri Creative para ajudarem os técnicos da fábrica a criar soluções para testar os seus equipamentos em tempo real. Ninguém conseguiria prever que estas impressoras 3D, que foram desenvolvidas para trabalhar em ambiente de escritório ou de laboratórios de prototipagem, acabassem por ser usadas também para facilitar o trabalho em linhas de produção. Podemos falar da PSA, da Peugeot Citroën, que visitei há pouco, que está a trabalhar com tecnologias de realidade aumentada e de robótica inteligente nos seus veículos autónomos sem condutor, que já está a testar em estrada. Refiro também a Introcis, uma empresa portuguesa que visitei na Moita, em Setúbal, que está neste momento a robotizar duas das maiores fábricas do México com os seus sistemas de controle para o setor automóvel. Podemos ainda falar de um fabricante aqui, de Oliveira das Meias, um fabricante de calçado, Luís Onofre, que depois de ter conseguido fabricar bem, desenhar bem e de ter aberto a sua loja na Avenida Liberdade, decidiu abrir uma loja online e logo nos primeiros dias foi um sucesso de vendas. O desafio dele não foi fazer um site, foi fotografar os produtos, atrair os clientes para o site, montar uma cadeia logística e ter um bom serviço ao cliente. As regras em muitos setores estão a mudar e a digitalização da economia é já uma realidade. É fundamental investirmos em tecnologia e em recursos que a saibam operar. A Europa tem de liderar a internet da indústria e não ficar para trás, como fez com a internet do consumo. É preciso pensarmos em integração e partilha de conhecimento, nomeadamente com as entidades que detêm competências que podem ser úteis às empresas, de que são exemplos os centros tecnológicos, os politécnicos e as universidades. Não posso deixar de referir aqui a Universidade de Aveiro, uma das 4 universidades portuguesas na lista das 500 melhores do mundo, de acordo com o Ranking Internacional de Ensino Superior, e que, através da sua incubadora de empresas, tem vindo a fazer avanços significativos na transformação do conhecimento em valor económico, algo de que a Venian é um excelente exemplo. Aliás, a Venian é um dos melhores casos que podia evocar aqui de partilha de conhecimento, porque no seu percurso de crescimento juntou a investigação de 2 universidades e recursos de 2 incubadoras portuguesas. Aproveitemos bem a qualidade dos nossos centros tecnológicos, universidades e politécnicos e a qualidade dos nossos engenheiros, que são tão requisitados por grandes empresas por essa Europa e por esse mundo fora. Mas os governos têm também um papel muito importante nesta revolução industrial. Na Alemanha, França, Estados Unidos, Japão, desde 2012 que se começaram a desenhar estratégias nacionais para a indústria 4.0. A União Europeia lançou, na semana passada, um relatório sobre a digitalização da indústria, que sublinha a importância de desenvolvermos especificações e estándares comuns e soluções de interoperabilidade, ou seja, a resposta a estas questões tem de envolver os utilizadores da tecnologia e em Portugal. Por isso, na semana passada, na fábrica da Vista Alegre, em Ilhavo, foi dado um primeiro passo numa iniciativa que se destina a promover o diálogo entre esses mesmos utilizadores, que são as empresas. Pela primeira vez, empresas como a Altice, a Bosch, a Google, a Huawei, a Siemens ou a Volkswagen associaram-se ao Governo para delinear uma estratégia nacional para a indústria. Estas empresas integram o Comitê Estratégico de Iniciativa Indústria 4.0, juntamente com a Cotec, a CIP, o Turismo de Portugal e o IAPMEI, num total de 13 entidades. Após uma análise detalhada de critérios, como o peso de diferentes setores para a economia e o grau de abertura das empresas para a digitalização, o Governo criou 4 grupos de trabalho verticais: agroindústria, automóvel e moldes, retalho e moda e turismo. As empresas que operam nestes setores representam 25% do PIB nacional, 30% do emprego, mas as suas exportações ascendem a mais de 50% de tudo o que o país exporta. Estes grupos de trabalho começaram a trabalhar sob a coordenação do Ministério da Economia e da Deloitte e daqui a 3 meses irão propor medidas e identificar prioridades para apoiar a transição das empresas portuguesas para a indústria 4.0. Do contributo das empresas neste processo que agora se inicia, muito dependerá a revolução que vamos operar em toda a indústria portuguesa nos próximos anos. Estes grupos de trabalho são constituídos por quase 70 empresas portuguesas. Temos aqui uma oportunidade única para fazer avançar a indústria nacional em igualdade de oportunidades para esta nova revolução. O futuro já está a acontecer à nossa volta. Esta é a primeira revolução industrial em que a localização geográfica de Portugal não nos prejudica. E se trabalharmos todos juntos, podemos ambicionar estar no pelotão da frente dos países que vão liderar esta mudança. Estamos todos convocados. É este o desafio que vos deixo. Obrigado.